9-6-6. Azul 6918, corre agora à direita, proa 100. Proa 100, azul 6918. 918, tem livre descida para 2000 pés. Ajuste 1-0-1-7, reporte com visual com a cabeceira 1-7. Descendo para 2000-1-0-1-7, formará visual azul 6918. 2-1-0-9-7. O Copa passou o parque e salve, tá em sul. Sim, né? O Copa 04 já cruzou através do parque e salve, sul, tá em sul. Aqui de Pituaçu, Copa 04, chame agora a torre 98-95. 9-8-9-5 para o Copa, grato pelo apoio, tá? Você não escuta? Afirmativo, Copa na escuta. A intenção é prosseguir para que parte? Confirme. Pátio da EBTA. Pátio 5, tem condições de aproximar direto, pátio? Afirmativo. Grato na 60 graus com 5 nós, prossegue direto, pátio, me chame na curta final, o Copa 04. Chamará na curta final, Copa 04. Decolou 1-2, controle 1-2-0, 208, obrigado, boa tarde. Boa. Serão. Sim. Eu tenho o número do esporte ATC? Não, né? Você não passa com a gente. Está aprovado, qualifica, você aprovou. Você está aprovado. Ok. Azul 4118, controle? Eu sei, Dana, você escuta. Tem um rumo de decolagem até 3 mil pés após estar autorizado direto ao Momo. Ok, então eu mantei para até 3 mil e depois direto a Momo, o 4118. Do 6918 para o localizador, curvir à direita, para o 140. 140, azul 6918. 918, a pista 17 está agora à sua direita. 8 milhas à sua direita, o azul 6918. Afirmativo visual, azul 6918. Azul 6918, modifica a regra da presente para aproximação visual. Afirmativo. Ficado azul 9913, azul 6918, chame torre 1-8-95. Agora com a torre 1-8-95, azul 6918. Salvador, boa tarde, azul 69, boa noite. Por gentileza? Azul 6918, na final da 17. 6918, continue a aproximação, reporte na curta final. Reportará na curta, azul 6918. Lotaram 97, está aguardando separação com o contrato que decolou à frente, vem. 297, sim. Autorizado no presente direto de China, se tiver condições. Delta Yankee, cheque modo chave. Controlado? Opa, zero quatro, agora no solo, grato pelo apoio. Disponha, até a próxima. O slot ATC para seu pouso em Salvador. Do presente segue para a alternativa. Na presente, prossegue para a alternativa, então, 2771. 771, tem condições de voar na proa 075? Afirmo, tem condições, 075, 2771. Após o 2771, da presente, da operação para... prosseguir para a alternativa, curva a direita para a 075. Ok, azul, 2771, voa à direita para a 075. Nada do nosso negócio, senhor. O azul 2771. 2771, cotejou, curva direita pro 075. Fica 075. Negativo o nosso slot, senhorita, por favor. Negativo. Controle de Salvador, até 3217, mantém 160. Até 3217, desça para 4 mil pés, a gente no 097, aguarde os vetores para a pista 17 de Salvador. Descendo para 4.000 pés, o ajuste no 017, aguardando vetores do campo 3217. Condo 077, contact receive center frequency 126.85, if enable 125.45. Local de admissão, senhor. Azul 4118, suba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, 4118. Captain Leite and the traffic behind you, and we also observed a little bit of smoke out of your engine to the right side, okay? A little bit to the left and then to your right side. Confirm, is it normal? Okay, roger, line up and then wait. Decolagem 097, contato radar na decolagem, suba ao 3620, está presente direto Momo. Está presente esquerda direto Momo, sobe ao 360, gol 1097. 132-17, reduz a velocidade para 2209. 220-2207. O azul 2771 no controle. Prossiga 2771. Tem condições de preparar a carta da saída Conde? A firma vai buscar a saída Conde aqui. Pô, se possível, eu vou a 060 na Prode Maceió. Prode Maceió, eu vou coordenar diretamente com o Recife. Você pode voar. Pode voar na 060, que seria a saída Conde. Portão 3, autorizado ingresso Pátio 1. Portão 3, via Pátio 1, azul 6919. Sentido, direto destino, Roberto e Yankee, da presença sem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Cruzeiro no 3 por 5 milhas. Primeira nave. Voo 1097 pro 013 por 5 milhas. Ciência, passa o término de desvio, gol no 097. Reportarei. Condor 077, Salvador Approach. Condor 077, go ahead. Condor 077, contact receive center frequency 126.85, if enable 125.45. Condor 077, 126.85, and if unable 125.45. Obrigado, goodbye. 3217, controle. 3217, descida. Confirmação de descida. Confirmação de descida de Rio Pérez. Gol na 097 já em condições de retornar para a Poroa de Momo. A Poroa é agora Momo, na 097. Gente. Mantenha ainda 4.000 pés na 3217. Vai manter 4.000, 3217. Condor 100, Golf Victor. Your decimal 8. Zero decimal 8, good day. Condor 100, Golf Victor. Scout Victor, we're going to depart at 20.8. 120.8. Yes ma'am, 120.8, zero graphic. 40. Direita 240, tá? 3217. Departure November 100 golf Victor, leaving 050 for 410. November 100 golf Victor, send now maintain the heading 040, November 100 golf Victor. Is 040, zero golf Victor. November 100, Golf Vitor, we have traffic now in the position of 12 o'clock, 19 miles. Traffic on north, correction, southeast bound, passing flight level 090 to 4000 feet. Okay, we have a Manchicas. Yeah. Azul 4118, chame Recife no 288, alternando no 260. 288, 260, obrigado, boa. O TAM 3217, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 097. 3.000 no 097, 3.2. Salvador, boa tarde, 4.206, Armeiro, Brasil. Number 100, Golf Vitor, climb restricted flight level 160. Restricted to 160, 0 Golf Vitor. Number 100, Golf Vitor, do you have conditions? Are you able to fly direct to Sochi at the moment? Decolar 21, controle 1-20-8. Tem slot ATC para pouso em Salvador, azul 4206? É, regular. Tem slot ATC? Hey, direct to 4TF, 100 call sector, thank you. Salvador, 6355, contato radar na decolagem, suba ao 3620, após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000, voe direto Leda, autorizado 3605. 3217, desça para 2000 pés, ajuste no 097. 3217, 2000 pés, mantenha, aprovou? Tem aprovado, último vetor para interceptar a sinal visual da 197. Não é visual no 7, é 322, peraí. Bono 097, suba restrito a nível de voo 240. Restrito 240, Gol no 097. Azul 4206, desça restrito a nível de voo 170. 170, Azul 4206. Azul 4206, confirme se eu tenho slot de ATC para aproximação de pouso em Salvador. Estou verificando com a empresa, pode iniciar a hora que tem maré. Autorizado, a órbita em mar e nível de voo 170, Azul 4206. Parque de Mário, 1.170, Azul 4206. Posição de Salvador, Azul 3217. 3217, prossiga. O acordo é pouso na pista 28. Efetivo pouso na 28, apenas pouso na 17, para 3217. Senhorita, foi acordado com o CGNA autorizado, eu estou retornando do alternado para pousar na pista 28. Efetivo pouso na pista 28, não foi informado a nós que só pousaria na 28, inclusive. Tem um acordo aí, por gentileza, entre em contato aí e nos retorne para... É, o acordo era perna do vento da pista 28. November 100 call effective level 160, requesting higher. November 100 Golf Vitor, climb restricted flight level 240. Hey, unrestricted 240, call effective. 3217. Pare descida 4.000 pés, inicie a da presente posição com curvas pela direita. O rumo de aproximação será o 260. Afirmativo, o rumo de aproximação de 260 vai fazer ótimo. Uno 097, chame o centro Recife no 288, alternando no 260. 288-260, Uno 097. Number 100, Golf Vitor, maintain the heading of Fruity Intersection and climb until flight level 240. You're going to now contact Recife Center Frequency 126.85, if enable 125.45. Okay, present heading after, until after Forte, climb and maintain 240 and contact on 126.85 or 125.45. Correct, sir. NR6325, sob a restrita nível de voo 220. Pode confirmar para 6355, Sérgio. Afirmativo. Suba restrita nível de voo 220, o Oceaner 6355. 3217 prossegue. Autorizado, pouso em condições visuais para pista 28. Do presente, só sabe visual para modificar as regras. Visual para modificar as regras, plano 3217. Plano 3217, plano modificado 1926. Desce inicialmente para 2000 pés. Você tem condições de ir na proa do VR em Salvador, voar na proa do VR? Tem condições de voar na proa do VR em Salvador, descendo para 217. Para 2000 pés, para o VR Salvador, aguardando instruções da torre para aproximação da pista 28. Mantenha ainda a minha escuta, está 3217. Mandando para a escuta, descendo para 2000 pés, vamos na torre do VR. De 2771, modifique código transponder para 0224. 0224. Do 4206. O 4206 para cima? A aeronave sendo voo regular já não tem automaticamente um slot definido no aeroporto por ter sido autorizado uma decolagem de um aeroporto de inicial, um aeroporto de decolagem, teria que ser automaticamente o slot já para voo. Guarde, uso 4206. Gente, o voo do 4206 seria o 1708. Pois então, 1208. O 206, confirme autonomia, aeródromo de alternativa. Agora. 3217, está agora passado 10 milhas do VR de Salvador, semi-torre, frequência 118.95, para instruções de ingresso no circuito de tráfego. 118.95, 217. Salvador, do 4206, tem 1h20 de... autonomia alternativa maior. O ajuste 1017, continua a aproximação, confirme já a visual com a pista 17. Negativo, meu amigo, nós vamos pousar na pista 28. Negativo, então 3217, operação com a pista 28 está suspensa, vem? Ô jovem, você é o terceiro controlador que está me falando que não. E o CGNA já coordenou, o centro coordenou o controle agora e eu vou ingressar na perna do vento e pousar na pista 28. Baixanaram 6300. Oi. Dona sua escuta, estou aqui a 7 milhas para o aeródromo, na proa 160 visual com a pista 28. Então 3217, já coordenado o ajuste 1017, mantenha a presente proa, vai realizar o cruzamento do campo e após ingressar a perna do vento da pista 28, retorna para a gera base para a cabeceira 28. Ok, vai cruzar e reporta para gira base, tá? 303217. Salvador é gol no 620, pushback acionamento no 2. Gol no 620, por gentileza, aguarde para início do pushback. Aguardar, gol no 620. Guarde informações do 4206. Do 4206, o senhor conseguiu a numeração de voz com a companhia? Eu estou tentando contar com ele, está conseguindo. Procede da presente para a alternativa, então? Negativo, senhora, mas funciona. Você já deveria ter sido informado desde a nossa decolagem lá de Guarulhos. Entendi. Do Força Aérea 2580, controle de Salvador? Está cruzando 250, por uma vez, estamos... Força Aérea 2580, vetoração para o sequenciamento. Mantenha a proa 045, o limite será a radial 300 de Salvador. 045, radial... Limite será a radial 300 de Salvador, o Força Aérea 2580. 300 de Salvador. Livre descida para nível de voo 050. Salvador, boa tarde, 1179. Boa, controle Salvador, 771. 771. Solicita as condições de material. Guarde. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da Y0, primeira curva à direita. Saída da EL, Leda, transição Mótiva, Sopreso 10, Taubaté. Transponder 5150, controle Salvador 120, decimal 8. Orientado para Guarulhos, nível 360, decolada da pista 10, curva direita, da EL, Leda, Mótima, Sopreso 10, Taubaté. 5150 e o controle 208, voo 1169. Voo 1169, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Reportamento pronto, voo 1169. A 3217, o vento no aeródromo 1, 50 graus com meia dúzia de nós, pouso pista 22. Livre pouso 128, tá? 3217, centro do vento. Era 2580, somente para informação, a pistinha em Salvador é 1-7. D771 no controle. Prossegue, 771. 171, o senhor já está no espaço aéreo de Aracaju. O serviço... temos aqui as informações de Maceió. O vento 130 graus com 109, visibilidade acima de 9 km, nuvens de espaço, correção, de 10 km, nuvens de espaço a 3 mil pés, temperatura 2,6, ponto de orvalho no 9, o ajuste de altímetro em Maceió no 0 no mesmo, 2771. Ah, tá, deve chamar o controle da ajuda, presente. Afirmativo, o senhor está agora 71 milhas. Nordeste do VOR de Salvador, o serviço radar está encerrado. Chama Aracaju na sequência no 20, decimal 3. 203, tá. Zero, corre agora à direita para o 0600. Paulo Salvador, está 3217. Está 3217, está de Cive Alfa, mantém a posição e está com Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém, está 3217. Para 2580, livre descida para 4 mil pés, deixa na 0 na 7. 620, 176, bordo, 3 horas de 11, alternado de 1 pessoa. Voo no 620, livre táxi via Índia, ponto espera da 10 torre 183995, ajuste de altímetro 1097. Índia, ponto espera 2095, 620. Então 3217, observe o táxi do Boeing da Gol, após o ingresso de Viette, portão 01. Ok, para o 01, vai avisar com o canal da Gol, tá 317. Informe que o novo limite da vetoração é a radial 320 Salvador. Agora 620, torque da linha decolar no 0, vento 140 graus, com 620. Quem me fala, autorizado a decolagem, 620? Sim, motor da linha era decolar, vento no 30 graus com 7 nós. Autorizado a decolagem, 620. Afirmativo. Por 206, desça para o 050. Controle está 3560, transfere, foi autorizado 190. É decolada top, isso vai ser amarelo, é o voo 620. Espera sendo identificação, desse ao nível de voo 060. Ciente de pista em uso, pista 107 de Salvador. Controle não entendeu a mensagem, só identificou autorizado 060, para 3560, por que não? Escuta. Só para informar que nós já passamos o seu ponto de parada, ok? A gente avisou aqui com a sua aeronave e não ultrapassou o ponto de espera, não. Poxa, não, lá de é. Confirmando a chegada Mari ou Cari? O centro nos passou a chegada Cari. Objetivo Cari, o senhor vai ser vetorado, então, para prosseguir para a pista 22. Sua curva agora à esquerda. Na proa 045, tá 3560. 4206, prossiga. Prossegue agora para a pouso pista 2 vezes em Salvador. Negativo. Siga. É, Michael Papa solicita autorização de reboque da 3 Romeu aqui do pátio 3 para a posição 8 do pátio principal. Aguarde, Michael Falso. Ok, Alfa, vamos aguardando. Cari pousa na alta 7. Você tem condições de curvar à direita agora na pista da proa 1 na 00? Entendi. Principal, Michael Alfa Alfa. Em uso é a 28 para aproximação visual. Você tem intenção de pousar no 7 ou no 22? Pode ser um no 7. Ok, então. Quem você prossegue para pouso na 17? Na 1 ou no 0? O 4206, curve agora a direita, proa 040. Direita 040, 560, vetoração para aproximação visual, pista 28, curve à esquerda, proa 035. Esquerda 035, está 3560. Zero no zero. Ali, mantenho 10620, boa. Serra Bravo, decolado aos 4-5. Eco, Serra Bravo. Percebe 50, solicita pro 1530 para manter a continuidade. Prezado, confirma aeronave? Força aérea 2580. Prezado, Força aérea 2580 já em condições visuais? Afirmativo. Ano notificado 1946, chame torre 18 decimal 95. 18. Reporte com o STAC. Reporte com o STAC, com o 1969. Para o setor, busque. Serra Bravo, mantenha o rumo sul, aguarde para chamar o centro Recife. Certo, é que Serra Bravo mantendo o rumo sul. Sim, 1962. Serra Bravo, chama o centro Recife. É, Serra Bravo, chama o centro Recife. Zero, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, qual o nome da região? Está interceptando a final da pistão no 7, para a série 2580. Gente, com a série 2580, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no 7. Aguardando a autorização para a série 2580. Voo 1620, decolado aos 48, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado, uma boa tarde. Série 2580, o tráfego avistado, chega o trem, autorizado pouso pista 17, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Sim, pouso, tem baixado e travado, foi série 2580. Confirma a aeronave, chamou o sol? É o azul 69-19 com a informação que é. Azul 69-19. Autorizado Campinas, nível 340. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, transição Mortiva, autorizou 1-0, Cubávia, ponto alto do plano. Tráfico 5170, controle Salvador 130, décima 8. Transponder 5170, azul 6919. Ok, autorizado para Campinas, 340, com 4 rotas, decola 1-0, primeira curva direita da EL, Leda, Mótiva. Eu preso Lua 1-0, Pubado, eu preso Lua 1-0, com 4 rotas. Chama controle 120, décima 8, e aciona 5-1-7-0 no transponder, azul 69, 1-9. Azul 6919, correto com o cotejamento, reporte pronto para o feedback, posição 03. Vamos lá. 31190, retração para aproximação, a pista em 128 de Salvador. Mantenha a proa 050. Desça agora para nível de voo 070. Proa 050, descendo para 070, TAM 3. Para nível de voo 070, TAM 3. 190. Confirma de mim. Emissora radial 320 de Salvador, TAM 3190. Em caso de falha, ao interceptar, ao cruzar a radial 320 de Salvador, o senhor segue na proa do VR Salvador para aproximação visual para 28. Sim, em caso de falha, cruzar na 320, protege a vista ao VR para aproximação visual 28. Pessoal, 1, 2, 1, decimal 1. Era 2580, mandei a taxa em Lima, aguardando para prosseguir o contato. Maranata, fazendo o feedback. Aguardando o gol, Sandra 560. 4206, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 097. 097, descida para 3.000 pés, ajuste no 4206. 206, curva direita para o 090, o limite será a radial 345 de Salvador. Pro 090, limitado pela 345 de Salvador, 4206. Voo no 620, fica restrito a nível de voo 230. Restrito 230, voo 620. Hotel Mike Alfa Alfa Alfa. Prossiga, Mike Alfa Alfa no... Escuta. Mantenha a posição e se ingresse no pátio principal, guardando instruções para prosseguir com o rebote. Graça, manterá a posição e se ingresse no pátio principal, guardando instruções. Mike Alfa Alfa. O 4206, desce para 2.000 pés, ajuste no 097. Desce pés no 097, o 4206. A 3560, curva direita para o 060. Direita 060, tá? 3560. 3560, desça para nível de voo 050. 050, tá? 3560. Confim, 153 na boada. Gol 1169, Lingo Taxi, Guia Pati 1, Índia, ponto espera da 90, torne 118, decimal 95, ajuste ao time Suma 07. Obrigado, Pati 1, Índia, ponto espera 295, 27, gol 1169. Série 2580, siga o Boeing da Goa até o ponto de espera da 90. Quando no ponto de espera, transfere a torre 118, decimal 95 para o táxi até o Pati de autoridade. Gol até o ponto de espera da 10. Para 206, a pista 107 encontra-se agora à sua direita, 11 milhas, declaração para interceptar a final da 107, curva direita para a 130. Direita 130 para interceptar a sua 206. 206 já avisou para a modificação das regras? É negativo, 206. curva direita para o 080. Direita 080, TAM 3560. TAM 3190, curva esquerda para o 025. Esquerda para o 025, 3190. TAM 3190, aguarde para a descida. Aguardando. Está liberado até o nível de voo 150, né? Estimativa. O 4206 já visual com o 107. Procurando o 4206. 4206, a pista 107 está agora na sua posição de 1 hora 8 milhas. Gente, 4206, informará de volta. 3560, desça para 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 com 1017, dá 3560. 3190, agora sim, livre descida para nível de voo 080. Nível de voo 080, dá 3190. Bono 620, chame Recife 12685, alternando 12545, mantenha a restrição de subida a nível de voo 230. Ok, voo 1620, chama agora Centro Recife 12685, alternando 12545, mantendo a restrição de 230 nível. 4206, já visual com o 7? Visual no 7, para subir mesmo. Retorno no 8.95. 3560, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. 3.017. Azul 4206, continue a aproximação, reporte visual com a pista 17, o ajuste no 0 no 7. Já visual, Azul 4206. Gente, Azul 4206, autorizado, pouso, pista 17, vento 140 graus, 09 left. Repouso, Azul 4206. 1169, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 140 graus, 08 left. Autorizado a alinhar e decolar da 10, com 1169. 190, reduzindo, tá? 3560. 560, vai seguir em Embraer 190 da Azul, 10 milhas à frente. Para a pista 10 agora, complete, corre à direita na proa 150. Direita 150, tá? 3560. 3560, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. 2.000, tá? 3560. Na 3190, livre descida para nível de voo 060, curve agora à direita na proa 060. Gente, direita 060, descendo para o 060, tá? 35 de voo 060, tá? 3190. Na 3560, completa a curva direita na proa 160. 160, tá? 3560. Está confirmando para o 3190, a pista ainda continua 28 ou 10? O TAM 35604. Está o 3190. 3560, informa, a pista em uso a 107. Caso a aeronave não tenha condições de pouso na pista 107, prosseguirá para encaixar-se visualmente na pista 284 em Salvador. 3190, ciente, sobre o questionador. Obrigado. 3560, para informação, Embraer 190 da Azul, agora 10 milhas à sua frente, com 120 de ground speed. A pista 17 agora está afastada a 11 milhas do senhor, agora na posição de 12 horas. Gente, sua visão, tá? A visão com a pista 17? Afirmo. 3560, modifica regras do presente? Mas vamos prosseguir para a cancela 28, tá? 3560. Afirmativo, o senhor copiou a informação que eu repassei ao seu colega? Pista em uso é 17, e caso a aeronave não se enquadre para pouso na 17, procederá com a torre para a pista 28. Estamos cientes. Então modifica da presente? Afirmo. Esse plano modificado aos 1958, aguarde para chamar a torre de Salvador. Controle Salvador, boa tarde. 1169, vai curvar direita, perfil da aula. 1169, este é o controle Salvador. Do presente voo direto Leda, subindo 3620. Direto Leda, fazendo 3620, 1169. 3190, curva direita na proa 095. Direita proa 095, o 3190, informa que está 28 também. 3190, livre descida para 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 no 097. 3560, time agora Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, boa tarde, 3560. 1 no decimal 1. Gente, Kevin Lima vai manter a posição aqui do Pati 1, Salvador 2 no fundo, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, eu sou 3560, mantendo 2.000 pés a 7 milhas para o cruzamento. Torre 3560, confirme a intenção de pouso? Intenção é pousar a cabeceira 28. Ciente, o Torre 3560 dá presente autorizado o cruzamento do campo, ingresso perna do vento, pista 28, reporte para gerar base. Ciente autorizado cruzamento, ingresso perna do vento, 28, vai reportar gerando base, Torre 3560. Radial 350 de Salvador. Em caso de falha, eu cruzarei a radial 350, voa na proa do VR de Salvador. Gente, vai até a radial 350, em caso de falha, vai para Salvador, bloqueio Salvador. Azul, 4206, ingresse para o principal até a posição 09. Alô, Azul, 69, 19, para o pushback de andamento no 3. O 6919 aguarde para início do pushback. Aguarde, 6919. O Tram Mike Alfa Alfa prossegue com reboque até a posição 08, agilize na medida do possível. Afirmativo, Mike Alfa Alfa agilizando o reboque na medida do possível para 08. Ah, o senhor vai manter a proa 080 até 15 milhas de Salvador. 15 milhas de Salvador? 15 milhas na proa 080, tá 3190. Gente, são 3190. Serra Papá Controle? Tango de Serra Alfa Controle? Cruzou o campo, vai ingressar na perna do cabeceira 28. Afirmo, então 3560, autorizado já da presente ingresso perna do vento, gerar base, reposto na final da 28. Autorizado, reportar na base da 28, então 3560. Salvador, Eco Sierra Alfa. Eco Sierra Alfa, desce inicialmente para o nível de voo 050. Desce em descida agora para o 050. Controle. Prossiga. À espera da presente posição, o rumo de aproximação será o 090, as curvas serão pela esquerda. Poderia ser mais pra frente, ou em outro local, aqui estamos sob chuva? Sim, o senhor pode me informar quando você tiver o ponto ideal para fazer isso, cara? Posso. Está no seu aguardo aqui, está 3190. Proa 100 a 15 milhas à frente, poderia? Sim, está 3190. O Sierra Alfa, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. Para 4 mil pés, no 097, mantendo a proa 280. É o Sierra Alfa. Tango Eco Sierra Alfa, curva direita na proa 020. É o Sierra Alfa, direita 020. Controle Sierra 3190. 090, prossiga. Na radial 60 a 15 milhas à frente. Gente, o senhor tem condições então de voar na proa 040 para fazer espera nesse setor? Negativo, tem outra formação. Sim, então, estou na guarda. Então, proa na radial 060 com 15 milhas de distância. Autorizado, está 3190. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, voo 1966, desce para 1, 5, 0, reduz a velocidade para a mínima limpa, desça para nível de voo 050, chegada à Mare. Desce para a mínima limpa, desce 050, confie na Mare para 510. Ah, negativa, pista em uso é 197, gol 1966, só será vetorado para a pista 97. Então, o Eco Serra Alfa, desça para 3 mil pés, ajuste no 097. Para 3.000, agora 60. 3560, tráfego avistado, vento 130 graus, 089, pista livre, reporte no solo controlado. Sente, reportará. 169, chame Recife, no 251, alternando no 3325. 251, 3325, 1169. Controle Golfo 1166. 1166, prossiga. Gente, o seu fundo agora à esquerda na Pro 040, gol 966. Esquerda 040, gol 966. Serrafa, desça para 2000 pés, ajuste na 097. Para 2000, Serrafa. Serra Alfa, livre descida, correção para 3.000 pés, até 3.000 pés o Eco Serra Alfa. Para 3.000, mantendo a porra 190, Eco Serra Alfa. Serra Alfa, para o localizador, curva direita na Pro 135, mantendo a descida para 3.000 pés. Direita no 35, 3.000, Eco Serra Alfa. Controle Salvador, tá 3190. 3190, prossiga. Informando então, vamos começar a órbita na radial 070, 15DME, com curso em balde 138, curvas pela direita. Tempo máximo em órbita de 35 minutos, com alternado Recife. Recife 3190, acredito que você só duas órbitas da presente posição após que você será preparado para a aproximação do 28. Obrigado. Sabatango, Eco, Serra Alfa, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.6. Para informação agora, aeronave, na posição de 1 hora, 1.0 milhas, num rumo este, mantendo 2.000 pés no Black Hawk. Eco, Serra Alfa, agora para 2.000, passando a profissão, mantendo o visual para trás. Azul 69, discurso 10, é o pushback, aguarde nova autorização. Ok, vai manter posição, Azul 69, é normal. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3560, Lisboa, Via Delta, na 3560, taxi Via Alfa, reporte centro da Juliette. Via Alfa, reporte centro da Juliette, 3560. Não vai estar aguardando, porque com a ativação das áreas aí para o evento da Copa, está sendo feita uma circulação modificada na terminal. E o pouso na 28 impossibilita livrar se eu tiver já acionado para decolar da 10, ok? Então nós estamos aguardando a definição da aproximação da 28 para após a autorização para o pushback. Tá. Continua então para decolar e continua a 10, viu? Afirmo. Eu queria saber quando tiver uma previsão. Afirmativo, assim que for autorizado o seu acionamento, nós vamos informar e só aguarde o instante aí, por favor. Ingresso Juliette, eu estou 3560. Está 3560, ingresso Juliette, portão 62. Juliette, confirma, portão 62? Afirmo, portão 62. Ok. Na 17, por 166. 1166, aguarde. Guardando. Ou 1166, curva esquerda para o 02.